Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, sempre às 9 da noite, aqui com a minha apresentação e sobre o patrocínio, sobre os auspícios dos associados e simpatizantes da Lever, a loja esotérica virtual que vocês acessam em www.lever.com.br. Nosso programa, ouvintes, está estudando, nesta fase das nossas edições, o livro O Sistema Solar, aqui do Major Arthur E. Powell, grande compilador de temas aqui de Annie Besant, de Leadbeater e de Helena Petrovna Blavatsky. Nós estamos usando esse texto como base para os nossos estudos e vamos chegar hoje aqui ao 11º capítulo desse livro, que vai fazer aqui uma introdução, ouvintes, aqui aos temas ligados às raças, às grandes civilizações humanas, e convidamos vocês, ouvintes, para participarem conosco, acompanhando aqui não só o nosso áudio, mas também aqueles que receberam o link para obter esse livro aqui, nem que seja em espanhol, para vocês acompanharem o texto e também as imagens aqui do nosso canal na Ustream. Cliquem aí na janela da Ustream, ouvintes, e nos acompanhem também em vídeo, pois estamos realmente à disposição de vocês aí por várias mídias. Agradecemos também aqueles que nos acompanham pelos programas gravados que estão à disposição de vocês na seção de áudio da loja esotérica virtual. É sempre uma satisfação, ouvintes, nós estarmos aqui à disposição de vocês, trazendo aqui esses temas realmente maravilhosos. Falando, caros ouvintes, do Sistema Solar. Este nosso lugar no espaço, ouvintes, que é realmente um lugar fascinante. Hoje em dia os planetas estão estabilizados, ouvintes, mas nem sempre foi assim. O começo da vida nesse sistema, antes que a vida se manifestasse, nós tivemos a formação do nosso sistema solar. Um sistema, ouvintes, que é um apenas entre os 200 bilhões de sistemas solares que existem na nossa galáxia, a Via Láctea. E então, ouvintes, o nosso lugar no universo é esse nosso sistema solar. E os planetas que nós vemos não são, ouvintes, apenas fruto do encontro fortuito dos átomos ou da ação cega da matéria, ouvintes, mas sim é o fruto de inteligência, é o fruto da consciência divina que está por trás de tudo isso, ouvintes. E o lado esotérico do sistema solar, ouvintes, que nós estamos abordando, ele revela para nós realmente aquilo que a ciência não é capaz de fazer, que é de trazer o significado, ouvintes, dessas forças colossais que geram os planetas, que geram os globos que estão à nossa volta e, principalmente, ouvintes, a vida e a inteligência e a consciência que está por trás de tudo isso e que se manifesta, ouvintes, em cada ser, em cada ser humano, em cada animal, em cada planta, nas menores células, ouvintes, do plano físico e também dos seres invisíveis, dos seres espirituais que estão ao nosso redor. E muitas pessoas que têm sensibilidade conseguem perceber, ouvintes, a existência desses seres. Então, a diferença, ouvintes, do conhecimento que o esoterismo nos traz para O que a ciência diz é que esses planetas, a Terra, Marte, Mercúrio e Vênus, ouvintes, esses planetas rochosos que estão próximos do Sol, são diferentes de Júpiter, de Saturno, de Urano, ouvintes, e Netuno, que são os grandes planetas gasosos do nosso sistema solar. Esses quatro planetas que estão mais próximos do Sol, apesar deles terem se desenvolvido da mesma nuvem primitiva, ouvintes, que o Logos solar ajuntou no espaço e juntando a matéria inerte do cosmos, ele fez surgir esse cosmos, ouvintes. E aqueles planetas que estão próximos do Sol são planetas que têm uma vida mais avançada, ouvintes, pois a vida, ela é a grande constante do universo. A vida e a inteligência, a consciência. Esta é a diferença, ouvintes, da posição esotérica para a visão puramente materialista, puramente científica que nós temos hoje, que não é capaz, ouvintes, de responder às perguntas mais básicas, ouvintes, para todo ser humano, que é o porquê nós estamos aqui. E esta pergunta, ouvintes, por que a ciência não pode responder? Justamente porque ela não trata, ouvintes, com realmente a inteligência, com a consciência. Quem sabe no futuro ela venha a tratar. Então, nós vamos falar hoje, ouvintes, de mais uma letra desse alfabeto do esoterismo, ouvintes, que é como a vida, caros ouvintes, se manifesta nesse nosso globo específico, que é a Terra. A Terra, ouvintes, o nosso atual sítio no universo, ele tem as suas características, ele tem, ouvintes, a sua especificidade. E a vida está se desenvolvendo aqui, ouvintes, segundo um plano. Ela não está aqui simplesmente se desenvolvendo sem plano nenhum. Então, quando nós falamos da Terra, ouvintes, nós vamos falar principalmente da vida que está se desenvolvendo sobre ela. E o 11º capítulo do livro aqui, O Sistema Solar, nos traz exatamente um conhecimento que é fundamental dentro do esoterismo, que é a temática das raças que se desenvolvem no planeta, as raças, as sub-raças e as suas civilizações. E para entender esse tema, ouvintes, nós temos que ter uma mente muito aberta e principalmente, ouvintes, não confundir essa temática com a apreciação antiga que se tinha desse assunto. Há não muito tempo atrás, ouvintes, se falava do tema raças como se estivéssemos falando da humanidade, como se fosse espécies e subespécies animais, como se fosse a classificação das etnias e dos substratos humanos. Então, até cerca de 40, 50 anos atrás, todos os raciocínios que se tinham no sentido até sociológico falavam de raças humanas. E hoje em dia, ouvintes, essa postura já não serve mais, porque hoje em dia nós temos que falar, e é isso, ouvintes, que o ocultismo nos apresenta sobre os passos evolutivos que acontecem na humanidade. Assim, caros ouvintes, como na vida de uma pessoa, né? Nós temos as 7 grandes fases da vida, né? Desde que ela começa, a tenra idade, a infância, a adolescência, a fase adulta, ouvintes, com as suas diversas fases, e finalmente a fase madura e a velhice. São 7 grandes fases, ouvintes, que cada ser humano passa. E esse esquema setenário, ouvintes, ele se manifesta não só com um único ser humano, que é o microcosmo, mas ele se manifesta também com todas as instâncias da existência. Quer seja com o nosso planeta, ouvintes, quer seja com um sistema solar como um todo, ele se manifesta de uma maneira setenária. Então, seguindo os princípios herméticos, ouvintes, nesse nosso globo, que é parte, ouvintes, do grande esquema que nós estamos estudando através desse livro, que nos mostra, ouvintes, as grandes contrapartidas que existem dentro do sistema solar. Então, o nosso atual esquema planetário, ele tem 7 globos, ouvintes, que são 3 globos físicos, que são a Terra, o planeta Marte e o planeta Mercúrio. E tem 4 outros globos, que são planetas invisíveis aos nossos sentidos, a não ser para aqueles que já tenham a consciência astral e a consciência mental. Existem 2 planetas ligados ao nosso sistema, que são planetas puramente astrais. E aí nós não devemos nos confundir. Esses planetas astrais não são a aura astral do planeta Terra. São realmente globos que estão totalmente independentes no espaço. E esse esquema, ouvintes, ele existe dentro de uma sequência que está se desenvolvendo, que são as cadeias planetárias. Então nós nos encontramos exatamente dentro da 4ª manifestação da nossa cadeia, a 4ª cadeia planetária, que tem exatamente essa configuração. Antes ela já teve uma configuração diferente e no futuro também a terá. Mas nós temos que tratar, ouvintes, com o esquema como ele se dá atualmente. Então, a grande instrução que nós temos com relação a esse tema é que nesse momento, ouvintes, nós estamos exatamente evoluindo dentro desse ambiente que nós estamos aí observando. Aqueles que têm o privilégio de me acompanhar aqui pela Ustream, nós temos 3 possibilidades materiais de evolução, que é o planeta Terra, o planeta Marte e o planeta Mercúrio, e também os 4 planetas invisíveis, sendo 2 planetas astrais e 2 planetas mentais. A vida circula, ouvintes e telespectadores, por esses 7 globos que estão interligados, né? A vida está circulando entre esses 7 planetas que estão dentro da cadeia terrestre. E a cada instante da evolução, a consciência do grande Deus planetário, aquilo que no esoterismo, na teosofia, nós chamamos de Logos planetário, ele fixa a sua atenção num desses planetas. E para o nosso privilégio, ouvintes, dentro das rondas, né, O que são as rondas? São as circulações que existem da vida dentro desses sete planetas. Então, a atenção do Deus planetário se fixa num desses planetas. E aquele planeta onde a sua atenção está fixada, ele obviamente desponta em vivacidade, a vida se desenvolve naquele planeta, como nós vemos na Terra atualmente. Mas no período anterior, ouvintes, a atenção do Logos planetário estava sobre o planeta Marte, e a vida que hoje está aqui no planeta Terra estava focalizado em Marte. Lá existia muita água, existia uma vida abundante. E essa vida foi transferida para a Terra, mas um dia ela vai cessar aqui, ouvintes, e vai se transferir neste ciclo, que também é setenário, vai se transferir para Mercúrio. E o que nos ensina a doutrina secreta, o ocultismo, é que dentro desse esquema de sete planetas já ocorreram quatro voltas e meia dentro desse esquema. Já foram dadas quatro rondas, quatro voltas e meia, e nós estamos exatamente no globo D, que é o globo da Terra, evoluindo. E o que nos conta, ouvintes, o esoterismo é que cada vez que a vida se fixa num desses planetas, como agora a vida está fixada na Terra, então se processa a evolução da humanidade, que é apenas uma das sete grandes correntes vitais evolutivas. São os sete reinos que evoluem simultaneamente. A humanidade é apenas uma delas, pela qual as nossas chispas divinas evoluem. Então, seguindo, ouvintes, o processo setenário, quando se desenvolve a vida nesse globo, então existem sete períodos. Esses sete períodos são chamados as sete raças, ouvintes. Então, o livro aqui do Powell nos diz o seguinte, né? Para as finalidades do esquema geral da evolução, divide-se o reino humano em sete grandes raças, geralmente também chamadas de raças raízes, em cada período global, ou seja, quando a atenção do Logos planetário se fixa num planeta, se processam as sete raças. Talvez fosse, porém, mais exato dizer que em cada período global há sete fases de crescimento do reino humano. Então, vocês podem ver que a ideia, caros ouvintes, que nós dissemos, não devemos fixar esse conhecimento em determinadas etnias, mas sim como fases de crescimento do reino humano, que são sete. Fases nem sempre tão claramente marcadas ou diferenciadas umas das outras, como no caso atual, com nossas raças perceptivelmente distinguíveis. Cada uma dessas raças raízes ou fases de desenvolvimento divide-se em sete sub-raças ou subfases, e cada sub-raça também subdivide-se em sete unidades menores, variadamente conhecidas como raças ramificadas ou nações. Então, em nosso atual período global, as sete raças raízes são as seguintes. E bom lembrar, já colocar, que nós estamos exatamente na quinta fase do desenvolvimento da humanidade no planeta, ou seja, na quinta grande raça. A primeira raça raiz foi chamada raça etérica, porque não possuía corpos mais densos do que o etérico. Dela não se conhecem sub-raças definidas, enquanto haja sete fases de crescimento ou mudanças evolutivas. desapareceu da Terra há muito tempo atrás. A segunda raça raiz ficou conhecida como raça Hiperbórea. Tinha corpos físicos e ocupava um continente chamado Plaksha, no norte do planeta, e também já desapareceu da Terra há muito tempo. A terceira raça raiz é denominada raça Lemuriana e ocupava o continente da Lemúria, ou Shalmali, como lhe chamavam na história antiga, a região do grande continente do Pacífico no Mar do Sul. A característica principal dessa raça era a de ser negroide, e alguns dos seus descendentes ainda existem, embora estejam a esta altura muito misturadas com progênies de raças ulteriores. A quarta raça raiz é a chamada raça Atlante, e habitava o continente da Atlântida, chamada por eles mesmos de Kusha, e em sua maior parte desaparecido o seu continente debaixo do Oceano Atlântico, que aliás se chama Oceano Atlântico exatamente porque ali onde está exatamente aquele oceano era o sítio preponderante do continente Atlante e da raça Atlante. E sobre a quarta raça, a Atlante, aqui o comentário é que a maioria dos atuais habitantes da Terra pertence a essa raça. Com relação à quinta raça raiz, que é chamada raça Ariana, inclui hoje os membros mais avançados dos habitantes da Terra. O seu nome místico é Kraunsha, que se dá a globalidade, né? A somatória dos territórios da Europa, da Ásia, da África, da América e da Austrália. Kraunsha é esse nome. E estas cinco raças foram as que já atuaram, que estão atuando até esse momento, ouvintes. Mas faltam ainda, para que os trabalhos da humanidade terminem nesse planeta que nós estamos habitando nesse momento, mais duas grandes raças, mais dois períodos de expansão da consciência da humanidade, que serão a sexta raça raiz, que ainda não existe, e assim sendo não tem um nome específico, e deve aparecer dentro de pouco tempo. Está destinada a ocupar um novo continente, que já começa a surgir fragmento por fragmento no Oceano Pacífico. Mas nós podemos acrescentar que a grande característica dessa sexta grande raça raiz será o desenvolvimento da intuição. Será a raça intuicional. E, obviamente, contrastando com a nossa quinta raça atual, a raça Ariana, que é uma raça muito mais mental. Já a sétima raça raiz seguir-se-á a sexta e será a última a aparecer na Terra neste ciclo ou ronda. Nada se sabe ainda acerca do continente que habitará, embora se lhe dê, às vezes, o nome de Puskara. Já estão a batizar esta sétima raça raiz. E o livro também fala aqui das sub-raças Atlantes, também das sub-raças da quinta raça raiz, mas isso nós vamos falar no segundo bloco do nosso programa, ouvintes, pois esse capítulo, na verdade, ele é introdutório a esse conhecimento. Quando nós tratamos exatamente desse processo das civilizações, das raças, nós estamos, na verdade, falando, ouvintes, dos períodos evolutivos da nossa humanidade. Então, de certa forma, a humanidade vai atingindo a sua maioridade. Ela está num período, ouvintes, que equivaleria, se nós a comparássemos com a pessoa, entre os 21 e os 28 anos. O período da Atlântida foi exatamente aquele período turbulento da adolescência, que vai lá dos seus 14 até os 21 anos. E agora, ouvintes, nós estamos trilhando exatamente a juventude. Nós estamos desenvolvendo a mentalidade, estamos ainda com muita vivacidade, ainda cometendo muitos erros, mas a humanidade vai realmente se acertando, ouvintes, e vai caminhando a largos passos para os objetivos que estão propostos para a humanidade. Então, esse capítulo do livro Sistema Solar está introduzindo exatamente esse tema. Esperamos que realmente seja interessante para vocês, ouvintes, porque mais lá na frente, no livro, nós vamos falar com muitos detalhes sobre as raças, as sub-raças e tudo mais. Hoje nós estamos introduzindo esse tema e, obviamente, que o esquema setenário é a base de tudo, ouvintes. Se nós não entendermos isso, jamais nós entenderemos exatamente o processo das raças. O número 7 aí, ouvintes, o número da geração, o número da manifestação, ele é primordial para nós compreendermos esse assunto. Mas continuaremos falando dele no nosso segundo bloco. Vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo, ouvintes, e convidamos vocês, ouvintes, aí por meio desse nosso intervalo, venham se associar na Levir, nos patrocinem para que nós tenhamos condições de continuar levando essa e outras iniciativas ao ar por meio da internet. Estamos há 15 anos trabalhando para melhor servir a todos vocês que estão procurando informações, ouvintes, sobre a espiritualidade na internet. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, já já voltaremos. Até já! Sim, ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo aqui para vocês as temáticas aqui do livro O Sistema Solar, do Major Arthur Powell. Caros ouvintes, é o nosso privilégio estarmos aqui com vocês, trazendo aqui os temas desse livro realmente muito interessante, um livro que foi sugerido aí pela nossa audiência, pela nossa querida ouvinte Vera Fabri, associada da Loja Esotérica Virtual, que está sempre nos acompanhando. Agradecemos sempre a audiência dela e de todos vocês, ouvintes, que estão sempre nos prestigiando para que nós estejamos aqui levando temas interessantes, ouvintes, para o seu estudo. E esses temas são considerados alguns dos temas mais complicados do esoterismo, ouvintes, mas eu sou astrônomo amador e tenho um gosto pessoal muito grande por esse tema. Então, quando a querida irmã Vera sugeriu para nós estudarmos o livro Sistema Solar, né, não poderíamos deixar de aceitar, porque juntou a fome com a vontade de comer, ouvintes, e estamos aqui levando esses temas para vocês, trazendo ideias esotéricas, espirituais sobre o Sistema Solar. E obviamente que muitas das teorias que nós falamos aqui podem soar estranhas para vocês, ouvintes. Não estamos pedindo que vocês acreditem nisso, ouvintes, mas sim, vocês estão tendo a oportunidade de ver essa exposição de conhecimentos que vem do Oriente, que foram trazidos inicialmente por Blavatsky nas suas obras A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, depois foram expandidas por pesquisas de Annie Besant, de Leadbeater, Geoffrey Hodgson, outros grandes teósofos e esoteristas, e também sempre acrescentando as informações mais modernas da ciência, ouvintes, que realmente fazem com que nós compreendamos melhor aí o nosso lugar no universo, ouvintes. Então vamos dar uma olhada aqui nos gráficos que esse capítulo possui, né? Vamos dar uma olhada aqui no diagrama 19 aqui do livro do Powell, que vai nos trazer, ouvintes, exatamente aqui as informações sobre as diversas raças. Então, como nós dissemos no final do primeiro bloco, ouvintes, o número 7, ele é a coisa mais importante para nós entendermos esse processo. Então, cada vez que a vida passa numa ronda pelos globos, ouvintes, se processam as 7 raças e cada raça com suas 7 sub-raças. Se nós fôssemos sumarizar num gráfico isso, nós teríamos aqui exatamente esta imagem que nós estamos mostrando para vocês. Temos os 7 globos da cadeia planetária atual, do nosso esquema terrestre. Temos o globo A, que é um globo mental. O globo B, que é um globo, um planeta astral. O globo C, que é Marte. O globo D, que é a Terra. O globo E, que é Mercúrio. O globo F, que é outro planeta astral, diferente do globo B. E o globo G, que é um outro planeta diferente, que está, é o sétimo dos 7 planetas que estão encadeados, estão interligados no nosso esquema terrestre. Então a vida, ouvintes, ela vai passando por cada um desses globos. Então a atenção do Logos Planetário se fixa num determinado momento em cada um desses globos. Então o grosso da humanidade se muda de um planeta para o outro. E esse transporte, obviamente, que não é um transporte físico, ouvintes, mas sim as partículas espirituais de todos os seres são transportadas de um planeta para o outro. E a última grande mudança que ocorreu desse tipo foi quando exatamente a vida se retirou de Marte e veio justamente para a Terra. E esse conhecimento, ouvintes, era realmente um conhecimento muito secreto, muito esotérico da antiguidade. Quem bem sabia sobre isso, ouvintes, eram os nossos antepassados, que éramos nós mesmos, que foram os Atlantes. Por exemplo, ali na grande região, ouvintes, onde estão construídas mais de 90 pirâmides no Egito, próximo às 3 grandes pirâmides de Quéops, de Gizé, caros ouvintes, e de Miquerinos, está a região do Cairo, ouvintes, e lá hoje está uma grande metrópole. E a palavra Cairo, caros ouvintes, significa exatamente Marte. E cada uma das pirâmides, ouvintes, elas representam na Terra a projeção de uma grande estrela que está lá no céu. Cada pirâmide, ouvintes, é a comemoração de uma vida estelar. E os Atlantes sabiam, ouvintes, que nós somos os verdadeiros marcianos, que a vida se transferiu do planeta Marte para a Terra, assim como no futuro, não muito distante, ouvintes, a vida vai se transferir do globo físico da Terra para o planeta Mercúrio. E lá vai ser uma vida realmente bem diferente do que é aqui na Terra hoje, porque o planeta Mercúrio é bem mais quente, tem temperaturas extremas, então a vida física será bem diferente do que é hoje aqui na Terra, da mesma forma que ela foi um tanto diferente quando ela esteve em Marte. Mas o tópico de hoje, ouvintes, é o seguinte. Então, dentro dessa imagem aqui, ouvintes, existem 7 círculos que estão enfechando os 7 globos. Cada uma dessas linhas é uma ronda, é uma volta completa. Então, se vocês observarem aqui o globo D, o primeiro anel, a primeira linha que passa pelo globo D, ali vocês têm 7 quadrados menores, né? E esses 7 quadrados representam as 7 grandes civilizações que se processaram nesse globo na primeira ronda. Então, se nós multiplicarmos, né, as 7 raças pelas 7 rondas, então nós podemos compreender, ouvintes, que para a finalização do esquema da nossa cadeia terrestre, nesse planeta que nós estamos, que é a Terra, precisará se processar a existência de 49 raças dentro do nosso planeta. E o momento atual, ouvintes, dentro dessas linhas, é exatamente na quarta linha, né? Na quarta linha vão se processar 7 raças, e nesse planeta que nós estamos já se processaram, já aconteceram e estão acontecendo 5 raças, né? Pois o atual momento da humanidade é o momento da quinta grande civilização, da quinta grande raça. Mas o fato também, ouvintes, e é isso que explica aqui o livro do Powell, é que cada uma dessas raças, desses grandes momentos evolutivos da humanidade, também dentro deles há subciclos, né? Há subdivisões. Então cada raça se subdivide em sub-raças. O que nós não devemos compreender, ouvintes, o termo sub-raça como raças inferiores. Não é isso. Não compreendam dessa forma, ouvintes. As sub-raças, na verdade, são nações, são grandes períodos de desenvolvimento, de agrupamentos de seres humanos. Então, os nomes das 7 sub-raças, né? Por exemplo, da quarta raça raiz, a Atlante, foram exatamente os seguintes. A primeira, Ramoal. A segunda, Tlavatli. A terceira, Tolteca. A quarta, Turaniana. A quinta, Semítica. A sexta, Acadiana. E a sétima, Mongólica. E principalmente essas 5 últimas sub-raças, 5 grandes povos, 5 grandes nações da raça Atlante, tem muito a ver com a atual configuração da humanidade. Porque exatamente a sub-raça semítica que existiu na Atlântida é exatamente o protótipo da atual raça ariana. Então, toda aquela história que os judeus, que o povo hebreu conta, né, da sua peregrinação em busca da terra prometida, ouvintes, do seu grande envolvimento com Deus, tem a ver, ouvintes, com o desenvolvimento da quinta raça raiz, a atual, a partir da quinta sub-raça Atlante. Mas só que isso não foi a questão de algumas poucas centenas ou milhares de anos, como os hebreus acham que isso aconteceu. Esse desenvolvimento da quinta raça raiz a partir da sub-raça semítica é um processo que já vai levando, ouvintes, mais do que muitas dezenas de milhares de anos, bem mais do que 200 mil anos, desde que estratos do povo semítico Atlante foram levados do continente Atlante até aquela ilha, ouvintes, que era o local onde se localizava a cidade sagrada de Shambhala, o deserto de Gobi, que hoje é apenas uma areia que não tem realmente vida física nenhuma. No passado ali se encontrava o mar e ali haviam ilhas, e havia uma dessas ilhas que era chamada a ilha ou a terra das portas de ouro, e a cidade mística de Shambhala estava exatamente sobre uma dessas ilhas que hoje em dia não existe mais. Shambhala continua lá no mesmo local, mas no plano espiritual. As ilhas desapareceram. Foi para lá que foram levados os semitas originais, não exatamente esses que a Bíblia conta, mas ali que foi desenvolvido o tipo ariano, que é a raça branca, a raça que tem uma predominância do pensamento, principalmente o pensamento concreto, e essas características estão muito bem impressas e bem visíveis no povo que hoje se chama de judeu ou se chama de hebreu. Mas a origem desse assunto, ouvintes, é muito mais lá atrás. E as sub-raças acadiana e mongólica, elas são responsáveis por a maior parte dos povos do Oriente Distante, da Ásia. Então, coreanos, japoneses, chineses, mongóis e afegães e toda aquela região ali, ouvintes, tem todas as características ainda de como era a cultura atlante. Até a língua que se fala ali, aquelas linguagens com ideogramas, o tipo da linguagem, a própria fonética da linguagem é exatamente, quase exatamente, como se falava na Atlântida antiga. E a grande característica dos olhos puxados também era uma característica dos atlantes. Se bem que houve já uma mudança física muito grande, porque os atlantes originais tinham uma estatura muito elevada, coisa que os japoneses, chineses e coreanos hoje já não têm mais. Então já há uma evolução ou uma involução, como alguns gostariam de dizer, nesse aspecto físico. E obviamente que aquelas culturas hoje já vão incorporando os pensamentos, o comportamento da quinta raça. E as sub-raças da nossa raça atual, a quinta raça raiz, a raça ariana, são as seguintes. E aí, obviamente, começa a história da nossa civilização como nós a conhecemos. Pois a primeira sub-raça da quinta raça é... A primeira sub-raça é a hindu. Ou seja, por isso que se diz que a Índia e as línguas, todo o sistema social, praticamente tudo que se compreende como civilização moderna, ouvintes, tem a sua origem exatamente na Índia, no desenvolvimento dessa primeira sub-raça, que foi a sub-raça hindu. Depois vieram a segunda, a ario-semítica, a terceira, a iraniana, que são povos também extremamente antigos, e aí começam a surgir os chamados árabes, né? Todos os povos árabes, na verdade, fazem parte dessa terceira sub-raça, a chamada raça iraniana. E depois, esses povos que haviam se desenvolvido no Oriente vieram caminhando para o Ocidente, para finalmente repovoarem a Europa e todas aquelas regiões. Aí surge a quarta sub-raça da raça ariana, que é a sub-raça céltica, né? Que os povos aqui que colonizaram as Américas, principalmente os portugueses e os espanhóis, e como são também os franceses e outros povos que assumem a língua latina têm todas as características dessa sub-raça céltica. Então, praticamente, a América Latina e o Brasil incluso têm todas as características corpóreas e também de linguagem. A nossa língua latina, o nosso sangue quente latino é uma característica céltica, ouvintes. E a quinta sub-raça da raça ariana é a chamada teutônica. E aí é que estão os povos nórdicos, que lamentavelmente e infelizmente Hitler e seus seguidores chegaram nessa funesta conclusão de que os teutônicos seriam a raça perfeita. Isso, ouvintes, foi um episódio lamentável da história do próprio esoterismo, do ocultismo, porque houve uma distorção muito grande dessas informações com uso para fins políticos, para fins militares e, obviamente, para obter poder, para obter riqueza, que culminou tudo isso, ouvintes, com um genocídio terrível que marcou o último século. E quando nós chegarmos aqui para analisar os períodos de juízos, né? Não o juízo final, mas os dias de juízo das raças e sub-raças, nós vamos ver, ouvintes, que as grandes guerras que aconteceram no século passado foi uma oportunidade usada pela espiritualidade para separar da humanidade muitos seres que realmente não mereciam mais ficar aqui nesse planeta, seres que se entrecruzaram nessas guerras. E ali, ouvintes, houve uma grande limpeza, houve uma grande separação de seres que realmente não apresentavam condições de seguir o grande projeto espiritual que está programado para o nosso planeta, para as próximas duas grandes raças que ainda vão surgir. Não é possível, ouvintes, seguir realmente na humanidade seres que tem a violência, que tem ainda o espírito tão primitivo de levar a humanidade a guerras tão fratricidas, guerras tão sangrentas. Então, a raça teutônica, a sub-raça, aliás, teutônica, ela é a última dessas sub-raças que surgiram. E ainda faltam duas sub-raças da quinta raça raiz para surgir, que exatamente a sexta sub-raça que da quinta raça raiz, segundo comentários de grandes autores como Jinaraja Dasa, como Leadbeater, essa sub-raça está sendo formada justamente nas Américas, principalmente nos Estados Unidos, na Austrália, na África do Sul, na Nova Zelândia, aqui na região sul do continente americano, na América do Sul. O Brasil contribui muito para isso com a sua miscigenação racial. São pessoas, ouvintes, que vão desenvolver uma grande espiritualidade, vão trazer as melhores qualidades das sub-raças para enfeixá-las dentro de um grande processo de evolução, justamente com fins de desenvolver lá na frente a sexta grande raça, a raça intuicional. Pois o esquema esotérico, ele faz com que numerologicamente, né, está ligada a sexta sub-raça da quinta raça, vai dar o grupo de pessoas que vai ser aqueles que vão ser pioneiros para a formação da sexta grande raça. Assim como a quinta raça dos Atlantes gerou a quinta grande raça, a sexta sub-raça da nossa raça vai fornecer o material para o desenvolvimento da sexta raça. E a sétima sub-raça, dela nós ainda não, não sabemos nada sobre ela. Então, se nós compreendermos esses gráficos, ouvintes, nós chegaremos num gráfico geral, né, para termos aí os dados totais do desenvolvimento, né, do sistema solar como um todo, das humanidades que vão se desenvolver, sendo que o esquema terrestre é apenas um dos sete que estão se desenvolvendo. Então, quando chega em um determinado planeta, é preciso que se processe, então, as raças, as sub-raças e as suas raças raízes. E juntando tudo isso, ouvintes, nós teremos o desenvolvimento do nosso esquema. Se nós fôssemos tomar o sistema solar como um todo, nós teríamos o quê? Em todas as cadeias, em todas as rondas, em todos os esquemas, nós teríamos um esquema solar. São sete cadeias planetárias que passam por 49 rondas. São 343 planetas diferentes, períodos globais, nesses sete esquemas. Quando eles manifestam as suas cadeias, ocorrem 2.401 raças raízes. E dentro de cada uma dessas raças raízes, há sete sub-raças ou nações. Então, são 16.807 sub-raças ou nações. Tudo isso, ouvintes, é necessário para que chegue ao final a evolução de uma humanidade perfeita dentro desse esquema. E obviamente que nós só podemos acompanhar aquela manifestação do esquema onde nós estamos, que é o do planeta Terra. Nós não podemos acompanhar o desenvolvimento em outros planetas, porque obviamente nós não temos condições ainda nem de entender o processo aqui da Terra, que dirá nós compreendermos o que estão acontecendo em outros globos, principalmente naqueles globos que nem plano físico tem, como os grandes planetas gasosos, onde a vida se manifesta mais no astral, mais no espiritual do que no físico. Então, ouvintes, nós estamos terminando aqui esse 11º capítulo do livro Sistema Solar. É uma introdução, porque lá na frente nós vamos falar com mais detalhes, com mais especificações de cada uma das raças, cada uma das cadeias, as suas sub-raças, inclusive falando de personagens históricos e pessoas que se desenvolveram ao longo dessas raças. Então o programa vai terminando por aqui, mas nós vamos terminar o programa, como sempre, com uma última vibração espiritual, ouvintes, fechando os nossos trabalhos desta noite de terça-feira. Ouvintes, convidamos vocês para meditar aqui conosco, fazer a nossa última vibração. Vamos, ouvintes, nos unir uma vez mais em consciência, fechando os nossos olhos e uma vez mais, ouvintes, conectando a chispa divina dentro dos nossos corações. Vamos procurar sintonizar o nosso batimento cardíaco e, com o poder da nossa mente, ouvintes, vamos visualizar no centro dos nossos corações a joia inefável da nossa chispa divina repousando sobre o lótus dos nossos corações. Visualizemos a sua irradiação se expandindo, iluminando todo o nosso corpo, preenchendo com a sua luz todo o nosso ser, iluminando, ligando a nossa natureza física com a nossa natureza espiritual. Iluminando não só dentro, ouvintes, mas fora, aos nossos derredores e principalmente diante de nós o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Aproveitemos esse momento, ouvintes, para compreender, para internalizar e realizar o significado das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós. Unidos a toda vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que esta bênção desperte ainda mais esta chispa divina dentro de vocês, ouvintes, que as vossas mentes estejam sempre à busca de uma maior instrução, de uma maior sabedoria. O nosso programa está a serviço desse objetivo, ouvintes. Está terminando agora mais uma edição, mas vamos deixá-los para vocês continuarem refletindo, ouvintes, e com um ambiente muito harmonioso, a programação musical da Rádio Esotérica FM, sempre interativa. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso e aguardamos vocês nas próximas edições do nosso programa. Recebam aqui, ouvintes, o virtual, mas sempre fraterno, caloroso, o nosso fraternal abraço que enviamos a todos os nossos ouvintes, todos os nossos telespectadores do programa Luxo Esotérica. Até a próxima, ouvintes. Uma boa noite a todos.